Senhor começa o capítulo 7 dizendo: os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Tomaram das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor não é a ira que nós temos. A ira que nós temos, ela é fruto do pecado. A ira que nós temos é a ação do nosso corpo, produzida por um pensamento, por um estímulo no cérebro, que starta raiva, nervosismo, e a gente fica irado. Essa é a ira que nós conhecemos, e não é essa ira que Deus tem. A ira que Deus tem é um posicionamento, uma atitude santa de Deus, que traz sobre nós a consequência do que nós cometemos de erro, para o nosso próprio bem. A ira do Senhor é uma ferramenta, um instrumento que Deus tem em si mesmo, que faz com que Ele se levante, suplante a sua infinita graça, a sua misericórdia, e deixe que as consequências daquilo que cometemos de pecado caiam sobre nós. Isso é fruto da sua justiça. A ira do Senhor é um dos subprodutos da sua justiça. E não essa ira que nós conhecemos. Deus ficou bravo, gente. Deus ficou muito nervoso com esse negócio. Não. Deus liberou seu amor desta forma. O povo terá que ver que eles pecaram, porque pecaram, para que compreendam como não podem andar, e comecem a andar como eu quero que eles andem, porque se eles andarem como eu quero que eles andem, eles serão abençoados, eu poderei dispensar sobre eles toda a bênção que eu tenho projetado, planejado, pronta nas regiões celestes. Mas, irmão, se nós formos parar aqui agora, para pensar assim, o que é que eu tenho? Não tenho nada. Gente, o que que eu tenho? O que que eu posso ter que é condenado, hein? Não, eu acho que não. Eu acho que está tudo bem com a minha vida. Ô, Senhor, obrigado porque está tudo bem com a minha vida. Acã falou com toda ingenuidade: mas, ô Josué, o negócio é o seguinte, eu vi lá, olha, essa capa babilônica era linda, uma coisa rara, uma coisa assim que não tem, não acharia isso em lugar nenhum, e não teve problema nenhum, não é assim, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver, gente, um pouquinho de prata, essa cunha de ouro aqui, isso aqui, gente, mas por que você escondeu? Porque lá no fundo, Acã, você sabe que estava em desobediência ao Senhor. Mas por que que Deus não queria que ninguém pegasse os despojos daquele povo? Não quero saber. Mas não é assim não, a gente precisa... Não, primeiro eu preciso entender uma coisa: um filho amado, um filho querido, um filho fiel, um servo fiel, um escravo de Deus, fiel mesmo, ele não questiona, ele não pergunta. O Senhor quer isso? Quero. Então eu vou fazer. Ponto final. Por quê? Porque eu decido, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso para mim, o Senhor é rei, o Senhor é meu Senhor, que eu não quero saber o porquê, eu quero obedecer o Senhor. Vou ter até mais prazer em te obedecer sem saber de nada do que o Senhor me explicando detalhe por detalhe. Ah, tá, agora entendi, agora estou concordando, Deus. Ah, agora eu concordei. O Senhor disse: não tome dos despojos dos povos. Aquilo vai ser coisa condenada na mão do povo. Deus sabia que isso ia acontecer. Deus já tinha previsto. Eu vou colocar inclusive isso escrito para que os meus filhos lá em 2005 estudem sobre isso e também se beneficiem dos meus ensinos. Então não adianta a gente ficar: não, o Senhor vai me mostrar aqui agora, se não tiver nada, porque não tem. Amém, glória a Deus. Não, Senhor, eu vou entrar em 21 dias de consagração. O que é 21 dias de consagração? Eu vou separar um tempo especial de oração. Eu vou separar um tempo especial de jejum. eu vou separar um tempo especial de adoração e de estudo da palavra. Senhor, nesses 21 dias eu vou ficar sem praticar tais coisas que eu posso liberar para que eu tenha mais tempo com o Senhor. Nesses 21 dias eu vou desligar minha televisão. Vou desligar minha televisão. Não temos TV. Para quê? Para eu diminuir o volume de outras coisas que chegam a mim e gastar mais tempo me tornando mais sensível ao Espírito Santo. Deus vai me mostrar coisas simples que Ele não quer mais na minha vida. Em 1996, por volta de novembro, outubro, os dias da eleição, 1996, era a eleição de prefeitos e de vereadores. Eu já estava atuando no ministério de louvor, de adoração, viajando por muitos lugares, mas tinha a minha empresa, uma produtora de áudio, e estava trabalhando para um grupo de agências e produzindo material para vereadores de muitas cidades de Minas. E eu precisava terminar logo o trabalho, e não me recordo se era um sábado à tarde, um domingo à tarde, eu estava sozinho no estúdio, e eu estava editando aquele material, e o texto o locutor tinha gravado lá comigo e falava assim: José Marciano, homem íntegro, honestidade, integridade. E tinha aquelas palavras todas que eles, né, tem umas lá que são, só se usa em política. E o Espírito de Deus falou comigo assim: você conhece esse homem? E eu pensei: Senhor, eu não conheço esse homem. Você sabe se ele é mesmo austeridade? Você sabe se ele é um homem honesto, íntegro, austero, com boas intenções? Não sei, Senhor. O Espírito de Deus falou comigo naquela tarde: talvez você esteja sendo cúmplice de uma grande mentira. Talvez você esteja sendo um instrumento para colocar lá na liderança do povo alguém que é um emissário do inferno para perturbar aquele povo, para corromper essa nação. E eu parei e falei: Deus, como é que vai ser? Eu não posso, eu não tenho como devolver esse trabalho. Mas, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou usar os talentos e dons que o Senhor me deu para isso. Nunca mais. Irmão, desde 1989 que eu trabalhava com esta empresa, minha empresa, produzi para muitos candidatos, e com honestidade, com integridade, com temor ao Senhor, servo de Deus. Mas naquele dia, em 96, o Espírito de Deus falou assim: eu quero que você se consagre mais. Mas, Senhor, então eu estava pecando até agora? Não. O Senhor não conta o tempo da sua ignorância, mas agora eu estou te revelando como eu quero você. Não adianta você dizer por aí que todo mundo que trabalha com política está pecando. Você precisa entender que eu estou chamando você para nunca mais mexer com isso e te separar disso.